Rei lhe veio rodeado de anjos pra este lugar. Eu já senti, ele tocou em mim, com aquelas mesmas mãos furadas pregadas por mim. Ele vai operar, eu sei, seu poder derramar também. Eu quero receber, eu quero me encher, eu quero transportar. Ele vai operar, eu sei, seu poder derramar também. E vai fazer aquilo que fez no Pentecostes em Jerusalém. Derrama, Jesus, derrama, Jesus, derrama, Jesus, derrama. Derrama a tua unção divina aqui neste lugar. Derrama, Jesus, derrama, Jesus, derrama, Jesus, derrama. Derrama, eu quero me encher, eu quero transbordar. Estou sentindo que ele já está derramando. Dando glória e aleluia, o poder se derramando. Estou sentindo que ele já está derramando. Estou ouvindo, já tem gente até chorando. E toda a igreja dando glória e aleluia, o poder se derramando. Vai operar, eu sei, seu poder derramar também. E vai fazer.